onde tem dois trabalhos bem agradáveis. Um deles já vão interpretar alguns destes temas. Mas nós vamos descobri-los durante a manhã. Fique connosco. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Alô, meu povo, está na hora de... Ai, você não fica em casa, não. O próximo fim de semana vai ser os Santos Populares, organizado pela Rádio Arco-Íris, 1 e 2 de julho, então, no Parque de Lignol, Fleury-les-Aubrais. Haverá muitos artistas, música para você dançar e comes e bebes. E depois são vocês que fazem a festa, bem entendido. Alô, meu povo, todos com os braços no ar, agitam, bebem, dançar no barrico. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Alô, meu povo, está na hora de cantar. Alô, meu povo, todos com os braços no ar, agitam, bebem, dançar no barrico. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Ah, então hoje pode ficar em casa aí a ouvir a Rádio Arco-Íris, ou sei lá, leva a sua telefonia para o quintal, para onde quer que você queira, para ouvir o programa do Telefone Toca. E por que não telefonar para aqui para o 02-38-43-48-00 para fazer a sua dedicatória, ou simplesmente para dar um bom dia, ou então para escolher uma música. Esperamos e contamos consigo. Quebrado como tu também. As lágrimas que deitavas quando choravas não eram de dor, mas sim de felicidade, de pura verdade que é nosso amor. Entreguei-te o meu coração, minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha. Minha ciganinha, minha ciganinha, entreguei-te o meu coração, minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha. Minha ciganinha, minha ciganinha. Sonhos, teu corpo perfeito, sorriso de encantar, tanto faz falar, só desse teu jeito. És o meu jardim de rosas, flores mimosas, és minha paixão. Quando chega a primavera, já estou à espera desse teu beijão. Entreguei-te o meu coração, minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha. Minha ciganinha, minha ciganinha, entreguei-te o meu coração, minha ciganinha, minha ciganinha. Minha, minha ciganinha, minha ciganinha. este mambo. Dá mesmo vontade de dançar, não dá? Ah, digam lá. É a nossa Cláudia Caramelo. Eu digo que é nossa porque ela vai estar connosco domingo próximo no palco dos Santos Populares. Uma grande, grande artista que nos vem do Brasil. Ela não só canta bem, mas ela é um mulherão. Eu quero ver todos os homens diante do palco a ver a Cláudia Caramelo, sim, cantar e dançar. Oh, não. Mas também vai haver para a senhora, sabe? Calma aí, ó. Isto até dá mesmo mais calor, vejam lá, ouvir esta música assim, ó. E agora vem aí, com este calor, ao quê? Há muitos mosquitos, é o que nos diz o... É o que nos diz o senhor Lourenço, sim, que vocês conhecem todos muito, muito bem, porque todas as segundas e sextas ele está aqui na antena a animar as manhãs da Rádio Arco-Íris. E ele pediu-nos esta música porque ele anda a passear os seus animais e anda em boa companhia, não é? Anda na companhia do Sr. Monteiro, do Sr. César, do Sr. José Anastácio, e ele oferece esta música aos seus companheiros. Então, bom dia para vocês e um bom domingo. Aeroporto de Mosquito, capacete espacial. O careca tem cabelo na nuca e na lateral. Até parece o Cochá, cabeça de lua cheia. Se ele não se cuidar, vai cair o resto da teia. Aeroporto de Mosquito, capacete espacial. Sempre uma piada, uma palmada na tola e a malta cai na risada. Quando espreita na janela, sua careca luz, e os putos gritam logo: olha o lobo da avestruz. Vai de peruca ao clube e mergulha na piscina. A careca vai para baixo e a peruca fica em cima. Põe um boné na cabeça para a careca disfarçar, mas o vento passa e leva e a malta volta a cantar. Aeroporto de Mosquito, capacete espacial. O careca tem cabelo na nuca e na lateral. Até parece o Cojá, cabeça de lua cheia. Se ele não se cuidar, vai cair o resto da teia. Aeroporto de Mosquito, capacete espacial. O careca tem cabelo na nuca e na lateral. Até parece o Cojá, cabeça de lua cheia. Se ele não se cuidar, vai cair o resto da teia. Aeroporto de Mosquito, capacete espacial. Cheia, se ele não se cuidar, vai cair o resto da teia.

meu sogro era atleta, tinha uma bicicleta com toda a engrenagem. Um dia ou à noite, eu então pensei correr, quis fazer uma viagem. Um dia ou à noite, eu então pensei correr, quis fazer uma viagem. Pus-me a cortar a meta e com força pedalei. Eu pensava que ia seguro, encontrei um grande apuro, nesta altura então parei. Pensava que ia seguro, encontrei um grande apuro, e nesta altura então parei. Eu voltei para trás então, com a bicicleta à mão, e o pai a fui enterrar. Guarde a praia bem guardada, a cerveja já está furada, perdeu a camaradada. Guarde a praia bem guardada, a cerveja já está furada, perdeu a camaradada. Meu sogro declarou, foi você quem a furou, com essa grande loucura. Cala-te aí, rapazinho, ai, botamos-lhe um remedinho, tudo na vida tem cura. Lionel Nunes, grande artista, grande teclista, ele que animava bailes e bailes e grandes espetáculos para com baile, bem entendido. Ele que, fez, ele que tinha sempre um garrafão de 5 litros à beira dele quando estava a cantar, vejam lá, era um artista assim à maneira, bem português, não é? Não é? Não estou a dizer que todos os portugueses precisam do garrafão, longe disso, hein? Portanto, continuamos aqui, deixamos de brincadeiras, vamos continuar com outro grande artista, ele chama-se Miguel Azevedo, ele mete o pé no acelerador, vamos lá, vai ser um dos sucessos deste verão, esta música. Não faz mal, vai a mata para a cidade. Vai a malta para o hospital. Braço à cintura. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Fica. Yeah. Yeah. E agora todos para cima. Para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Vai, deixa o pé, por favor. Põe o pé no acelerador. Não faz mal, vai a malta para o hospital. Para cima, em cima, palminhas. Salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta, salta. Deixa o pé, por favor, ponha o pé no acelerador. Se bater, não faz mal, vai a malta para o hospital. Dá mesmo para fazer lachenique, como diz aqui o francês, hã? Seu chofé, por favor, ponha o pé no acelerador. Se bater, não faz mal, vai a malta para o hospital. Yeah! Quero ouvir o grito! Um som diferente. Hey! Homens! Hey! Mulheres! Hey! Homens, mulheres, todos! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Seu chofé, por favor, ponha o pé no acelerador. Se bater, não faz mal, vai a malta para o hospital. Ai, isto é que não é bom ir para o hospital, ó. Miguel Azevedo, pé no acelerador, simplesmente tirada do seu último trabalho, penso eu que vai ser uma música alegre, música para dançar, música para ouvir, para abanar o capacete. É isso, Miguel Azevedo põe o pé no acelerador. Agora continuamos com um jovem artista, jovem, mas que já tem muito, muito talento. E ele vai estar na grande festa dos Santos Populares. Ele também nos vai fazer abanar o capacete. Ele chama-se Leão Cruz. Celebrar. Vamos lá celebrar com ele. Mas que calor quando os teus lábios falam de amor e os teus olhos me olham sem pudor. Se estamos sós, tudo fica melhor. Porque eu não sei, algo em ti me faz sentir tão bem. Essa rainha, hoje eu sou o rei. Fim de semana, larga tudo e vai. Chove e se irá, eu sei que chove. Vamos lá celebrar com Leão Cruz. Ele que vai estar presente então na grande festa dos Santos Populares, que é já no próximo fim de semana, 1 e 2 de julho, no Parque de Lignerolles Fleury Les Aubrais. E nós contamos consigo. E você? Eu queria ver todas as mulheres diante do palco quando ele vai cantar. Vai ser mesmo uma loucura. Para os homens vai ser a Cláudia Caramelo. E para você, o Leão Cruz. Grande festa que vai ser com o Leão Cruz, então, domingo próximo, sábado e domingo, a grande festa dos Santos Populares. Agora, isto é artistas para todo o público. Este é o conjunto, o grupo Tradição de Ouro. Eles também vão lá, certamente, interpretar esta linda música, Valsa do Imigrante. E vai ser para todos nós. Tradição de Ouro. Longe dos seus, deixa a família chorar, pede sorte a Deus, pensando em regressar. Traz-te na ideia, soldado até Natal, da sua pequena deixaste a tua nação. A família em Portugal, mas está no teu coração. A tradição portuguesa levas na tua bagagem. Quando chegar agosto, Deus te dê boa viagem. Longe dos céus, deixa a família chorar. Pede sorte a Deus, pensando em regressar. Família sagrada, sem prejudicar ninguém, luta para não faltar nada. A saudade é bastante, dói tanta despedida. O português imigrante é sempre gente querida. Longe dos céus, deixa a família chorar. Pede sorte a Deus, pensando em regressar. Dás sempre na ideia, soldado até Natal, da sua pequena aldeia, do nosso Portugal. Da sua pequena aldeia, Valsa do Imigrante. Eles que meteram esta música no último trabalho tiveram o gosto, o prazer de relembrar esta Valsa do Imigrante para todos nós que saímos do nosso país e que temos sempre uma grande saudade. Eu agora tenho o imenso privilégio de matar saudades muita vez. Portanto, agora continuamos aqui com a nossa música e queria relembrar aqui que no próximo fim de semana, 1 e 2 de julho, é a grande festa dos Santos Populares no Parque de Lignol, Fleury-les-Aubrais. Portanto, temos lá uma pleiada de artistas onde você vai poder ter música para o seu gosto. Não pode ser de outra maneira. Temos o António Borges, temos a Cláudia Caramelo, Diante Tibério, e depois temos lá a discoteca também com o DJ Franqui. Temos lá o conjunto Capa Negra para você poder dançar e eles vão nos fazer um espetáculo como ainda nunca viram. Portanto, e depois domingo vamos ter o Leão Cruz, o Luís Manuel, Tradição de Ouro, e não podiam faltar lá o folclórico português. E para representar o folclórico temos o Sol de Portugal. E também temos os bombos Sol de Portugal, temos os bombos Amarantinos de Olivete e os bombos Amigos de Portugal. Portanto, se com isto tudo não vamos fazer a festa, certamente não somos portugueses. Se não fazemos festa, não somos portugueses, com todo este painel de artistas. E não pode faltar lá o Comes e Bebes. Haverá lá restaurantes que vão fazer comer durante todo o dia, bifanas, frango assado, etc, etc. Haverá lá comeres e beberes para todo o seu gosto e os preços nós fazemos de forma que eles sejam acessíveis a todos. Então, contem connosco, venham connosco o 1 e 2 de julho no Parque de Lignol. Agora nós aqui vamos com a música, e esta música foi-nos pedida

Ai, com a morenaça e com este calor dá mesmo, você vai bronzear-se, certamente, mesmo muito, muito calor, hoje acho que vamos à volta dos 30 graus aqui em Orleans, portanto, proteja-se. Nós aqui vamos ficar com a música, e ele chama-se Leão Cruz, só não dança quem não quer. Já sabe, você vai poder dançar o som da música do Leão Cruz, domingo próximo, na grande festa dos Santos Populares. Às vezes é preciso parar de pensar e simplesmente começar a viver, rasgar aquele sorriso, deixar a vida nos levar. Amanhã há sempre um sol a nascer. Vais ver que de repente as coisas mudam de lugar. Quem perdeu hoje, amanhã pode ganhar. Só não dança quem não quer. Só não dança quem não quer. Um dia tudo muda, um dia tudo acaba, um dia tudo. Sol, mas já fui temporal. Já me senti como um barco à deriva. Hoje estou bem, mas também já estive mal. Já vivi muitas amarguras na vida. Vais ver que de repente as coisas mudam de lugar. E quem perdeu hoje, só não dança quem não quer, aqui com o Leão Cruz. Agora vem os chutos e pontapés, e esta música foi-nos pedida da sua esposa, Bebê, e das suas filhas, Mari e Juana, para Juanito, que esteve de parabéns sexta-feira. Elas desejam-lhe muitos parabéns, com muita saúde, muito amor e muita, muita saúde e, sobretudo, muita felicidade para vocês. Chutes e pontapés. As saudades que eu já

saudade, saudade. Maria, quero te ver. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar, porque a saudade aperta o meu peito e dói demais. As lágrimas vão secar, mas a saudade vai continuar no meu peito a chamar. Maria Joana, aqui interpretada com grandes vozes, como Marisa, Nuno Ribeiro e Calema, tema que faz imenso sucesso. Agora vamos recordar os santos populares, é isso mesmo, é isso que nós vamos festejar sábado e domingo próximo no Parque de Lignerolles, em Fleury les Aubrais. A Rádio Arco-Íris conta com a vossa presença. Haverá comes e bebes, haverá restaurantes que vão fazer comidas portuguesas e tudo isso. Haverá música no palco, bombos, ranchos, folclore, músicas tradicionais, etc, etc. Haverá tudo para que você seja feliz o 1 e 2 de julho. São João, São João. E isso tudo numa organização da Rádio Arco-Íris. Tudo isso são as grandes festas dos santos populares. E como é bom recordar estas músicas, hein? É ou não é? Digam lá. E, alô, meu povo, você tem que estar presente. 1 e 2 de julho, no Parque de Lignerolles, contamos consigo. Eles vão estar lá, certamente. Tradição de ouro para fazer a festa. E vêm diretamente de Portugal, do Norte. Hein? Vai começar.

João, oh meu São João, tu anda pra rua e traz um balão. Oh meu São João, oh meu São João, tu anda pra rua, oh meu folião. Ai, o mês de julho, junho, julho e agosto são mês de festas, mês dos santos populares, como este no Porto é o Santo São João, em Lisboa é o Santo António, depois há o São Pedro, São Gonçalo, Santo... há todos e nós vamos festejar todos os santos populares, sábado e domingo próximo, em Fleury-les-Aubrais. Vai ser uma folia, a entrada é grátis para todos. Há lá comes e bebes, há música em palco, a Real não falta. Então, entre na folia connosco. E eu quero vê-los dançar, ao som do Tradição Douro, e não só, todos os outros artistas do conjunto Capa Negra, etc, etc, dos bombos, do folclore, há tudo para si, tudo mesmo. É mesmo uma folia. Nós aqui também é uma folia com o telefone, hein? Portanto, vamos continuar. E nesta folia vem aí a Bela Portuguesa. É para vocês todas. Manante Bela Portuguesa. Aquela

envelope se couber. Ai, manda-me um pouco de sol. E do Algarve tu já sabes, é praia, férias e calor. Só faltam as cores da Madeira e os lindos prados dos Açores. Manda-me um bilhete postal de Portugal. Garantido, sábado e domingo próximo vai ser uma verdadeira carta postal no Parque de Lignerolle, Fleury e Lisoré, com a música portuguesa, os comes e bebes, o folclore, os bombos e tudo isso. Você não falte e também vai poder dançar ao som do conjunto Capa Negra. Somos iguais e lá vamos ser todos iguais. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Nós somos iguais.

E agora vamos ouvir mais uma vez Tradição de Ouro para vocês aprenderem as músicas de cor e para poderem cantar com eles domingo próximo dos Santos Populares em Fleury-les-Aubrais, no Parque de Lignola. Viva o Malhão! O orgulho de um país é a cultura popular. Só assim eu sou feliz em isto representar. Vem cantar e vem dançar, ninguém fica indiferente. Então podem começar, contagia toda a gente. Vamos todos dançar, virem, bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o Malhão! Vamos todos dançar, virem, bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o Malhão! Vamos todos dançar, virem, bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o Malhão! Vamos todos dançar, virem, bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o Malhão! Conhecido em todo lado, aqui no nosso cantinho, e ninguém fica parado, do Algarve até ao Minho. Não há gente como nós, neste mundo atual. Este Malhão é para vós, viva o nosso Portugal. Vamos todos dançar, virem, bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o Malhão. Vamos todos dançar, virem, bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o Malhão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, virem, bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Ai, viva o Malhão! Então aqui no Tradição de Ouro, e eu domingo próximo quero ver todos os portugueses fora de casa, e quero vê-los todos no Parque de Lignola em Fleury-les-Aubrais. Contamos consigo com a vossa presença, sem vocês não há festa. Sim, foi o nosso fim, e nem fica a pena por me afastar de ti. Não, não posso esquecer, há uma nova noite que começa a nascer. Mas começamos no bar, vi no teu olhar, quem não me esqueceu. E um copo a dois, mensagens depois, se uma cresceu. Acabou mesmo hoje, hein? Para hoje acabou aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Mais uma vez foi um imenso prazer estar aqui na vossa companhia. Como sempre, vocês foram imensamente simpáticos, muitos telefonemas, e como é agradável estar na vossa companhia, na companhia da música portuguesa. Então, como já disse, marcamos encontro para o próximo fim de semana, diretamente do Parque de Lignola, sábado e domingo. É lá a festa portuguesa, com a Rádio Arco-Íris. O programa vocês já devem conhecer. Então, mais uma vez, um grande abraço e até sábado e domingo próximo. Se uma crescer, acabou. Eu